Questão de Sensibilidade, entrando no ar. Há de ser finito, há de ser, há de ser. Segunda-feira, 14 de março de 2011, o nosso sexto programa. Há de ser pecado, há de ser sagrado. Aqui, na Melodia FM, a educativa da cidade de Varginha, Minas Gerais. Construirei nosso ninho nas paredes do penhasco. E hoje com um programa especial, como vocês vão conferir. Mas antes, vamos começar com a música. A música reúne as pessoas, revela bons segredos e aumenta o desejo de paz. A música, ligando as pessoas, é o contrário da guerra. Refaz a nova era, gera mais filhos e leva nos trilhos um trem de emoções. E o coração que estava aflito escuta o apito do amor. A música tira minha dor, me faz mais gente e me dá harmonia quando começo a cantar. Ela é o desejo de calma, viagem eterna e alma da alma. Saindo, pensava assim comigo, um dia eu vou lá. De jipe ou caminhão, de barco ou de avião, se eu não puder voar. Cresceu meu coração, me trouxe outra emoção, e o sonho de menino voou. Saindo, pensava assim comigo, um dia eu vou lá. De jipe ou caminhão, de barco ou de avião, se eu não puder voar. Cresceu meu coração, me trouxe outra emoção, e o sonho de menino voou, voou. Bom, pessoal, uma das coisas que vocês já sabem é que nós teremos, de vez em quando, algumas entrevistas especiais, dependendo do tema que nós formos abordar. Mas, como hoje é um dia especial, especial porque nós temos uma visita muito importante, eu quis inaugurar essa proposta de entrevistas com foco específico. E eu tenho aqui uma pessoa que é, eu digo, a pessoa mais importante para nós, porque é por causa dela que esse programa existe. Questão de sensibilidade é fruto da intervenção dessa pessoa. Essa pessoa é Paula Andréa de Irene Ribeiro. Ela é a diretora superintendente da Fundação Cultural. Eu queria falar alguma coisa antes, ela está aqui do meu lado, mas eu queria falar alguma coisa de como eu conheci a Paula. Por uma série de razões, através de, de um amigo comum nosso, que é o Renato Klepf, que eu acredito que muitos de vocês já conhecem, eu fazendo um trabalho junto com ele, junto com toda a equipe de administração da prefeitura aqui de Varginha, eu pude observar em alguns momentos de reuniões a Paula. O papel da Paula, como é que ela funciona dentro da equipe. Ela está rindo aqui do meu lado. E eu tenho que dizer uma coisa, que a Paula, logo de início eu falo assim, gostei do jeitão dela. Ela é positiva, quando ela quer uma coisa, ela vai firme e fundo. E ela batalha pelas coisas em que ela acredita. E eu já simpatizei, porque eu também acho que essas coisas são importantes. A gente tem que mexer nas coisas e tem que ser aberto e lutar por aquilo que a gente acredita. Então, foi uma identificação muito grande. Então, foi o meu primeiro contato com a Paula. E eu quero que, já que eu estou falando dela e ela está aqui rindo do meu aluno, que ela se apresente para vocês. Pois é, tá vendo? Vivendo e aprendendo. Eu não sabia disso, Renato. Estou sabendo agora. Boa noite, né? É um prazer hoje estar dando uma entrevista para uma pessoa tão... vamos dizer assim, tão culta quanto o Renato Tavolieri, porque... Então, Renato, eu vou te dizer que a recíproca foi verdadeira, que quando eu te conheci foi nesse trabalho que você estava fazendo, né? Ele foi dar uma palestra para nós, e eu me encantei com o Renato, e falei, nossa, Renato é tudo de bom. E aí começamos a conversar, o nosso amigo em comum, Renato Klepf, me disse que o Renato teria muita vontade de fazer um programa na rádio, né, e também na TV, que eu já estou convidando ele aqui agora. Opa, que a hora que ele quiser. Isso eu não estou sabendo, hein, gente? Isso aí é novidade, eu não estava sabendo disso, não. Como você me pegou de surpresa, eu também estou pegando ele de surpresa. Está convidando ele para fazer um programa na TV Princesa, Renato, que eu tenho certeza que o outro Renato, Renato Alves, vai adorar também. Então, quando nós conversamos, já faz algum tempo, né, Renato, nós estamos conversando sobre isso, e conseguimos agora estar colocando esse programa no ar, que eu tenho certeza que vai melhorar muito a sensibilidade das pessoas, porque essa questão de sensibilidade é muito importante na vida da gente. Então, a Paula, num determinado momento, depois ela vai explicar quais são as razões dela, ela faz assim, ó, do jeito que ela fez, ó, dá a notícia de chuva. Você não quer fazer um programa na televisão toda? E agora eu tenho que pensar nisso. Nem estou começando ainda o programa de rádio, nem ainda embarquei nessa coisa nova. E já tem que pensar num outro, mas depois a gente conversa sobre isso. Mas a Paula é a diretora, superintendente, o título bonito, né? Mas isso tudo é bonito o título, mas a gente precisa saber do que se trata, né? A Fundação Cultural Exatamente. É uma entidade aqui na nossa cidade e ela tem uma função. Então, uma das coisas que eu gostaria de perguntar para a Paula é exatamente o que é a Fundação Cultural e qual a função dela aqui na cidade, porque é importante a gente saber disso, né? Até para a gente poder participar e poder, de certa forma, não só participar do ponto de vista de você frequentar as coisas que ela oferece, mas como também dizer para as pessoas da região da importância do que está sendo feito aqui em termos de educação e de cultura na cidade de Varginha. Afinal de contas, a gente tem que defender a cidade da gente, né? O pedaço da gente. Com certeza. Olha, o Renato, a Fundação Cultural ela é muito abrangente. As pessoas, como você mesmo falou, é importante conhecer. Muita gente, Varginha, não conhece. Então, a Fundação hoje, a atual estrutura dela, ela abrange o Museu Municipal, a Estação Ferroviária, que é onde funciona a Fundação hoje, que depois eu vou falar um pouquinho disso, o Teatro Capitólio, a Concha Acústica, junto com a Praça do ET, a Rádio Melodia aqui e a TV Princesa. E dentro da Fundação Cultural funciona ainda o Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural de Varginha, que é o CODEPAC, e o COMIC, que é o Conselho Municipal de Incentivo à Cultura. Então, são ações muito importantes para a cidade como um todo. Tudo que envolve cultura passa pela Fundação Cultural. Então, por exemplo, vai ter o Viola de Todos os Cantos, que é um festival realizado pela EPTV. A Fundação sempre está lá dando apoio, desde o começo, desde que começou. O Festival Nacional da Cultura, que é realizado pelo Gleiser, da TV Alterosa, também passa pela Fundação Cultural. Então, são várias coisas. Todos os projetos da Lei de Incentivo à Cultura passam pela Fundação Cultural. Por quê? Porque o COMIC funciona dentro da Fundação Cultural. Hoje nós temos em Varginha vários patrimônios tombados e, para quem não sabe, nós temos o ICMS Cultural, que é coordenado pelo COMIC, que é o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural. Desculpa, pelo CODEPAC. Esse conselho hoje está sendo organizado pela Raquel Nogueira e a presidente, a Tia Vera, nossa querida Tia Vera Lúcia, que todo mundo sabe que é uma lutadora da cultura na cidade há muitos anos. Então, o ICMS, desde que eles assumiram esse conselho, ele passou de 6% para 14 pontos percentuais. Então, foi mais que o dobro. Para você ter, né, pra gente ver, é mais que o dobro. É quase o triplo. Então, a gente fica feliz que o trabalho está dando resultado, que patrimônio tombado, museu municipal. Engraçado, que eu acho, é uma curiosidade, no museu municipal hoje, os maiores visitantes são de fora, não são da cidade. E olha que vai muita gente, são poucas as cidades que têm um museu mantido pela prefeitura. Uhum. Né? São poucos os administradores que têm essa visão cultural. Então, por exemplo, quando nós assumimos em 2001, que foi com o prefeito Mauro Teixeira, foi criada a Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Essa lei, Renato, não existe em nenhuma cidade do sul de Minas. Só Varginha. Por quê? Porque o governante, a pessoa que está administrando a cidade, ela tem que ter a visão cultural que ela abre mão de recursos para a prefeitura. Uhum. Então, esse ano de 2011 vai ser investido 640 mil em cultura. Nossa. Em projetos culturais através da Lei de Incentivo à Cultura. É uma verba muito grande. Né? Uhum. Tanto que em 2010, Varginha foi a cidade do estado de Minas Gerais, que não são poucos municípios, são 853, Varginha foi a que mais investiu em cultura. Esse é um dado importante. Exatamente, graças à visão cultural dos administradores, desde o Mauro Teixeira até o nosso atual prefeito, Eduardo Cruzinha, que nenhum dos dois nunca mediram esforços para estar investindo na cultura. Né? Então, a gente fica feliz com isso. Outra coisa, a Rádio Melodia. A Rádio Melodia já existe há muitos anos. Nós estamos fazendo uma outra proposta para ela agora, né? Que é uma proposta estritamente educativa e cultural. O nome dela já diz Rádio Melodia Educativa, e não era esse papel que ela estava fazendo, então a gente vem mudando devagarzinho, mas agora nós chegamos no nosso ápice, então estamos conseguindo mudar a programação toda, né? Tem a TV Princesa, que a TV Princesa teve um problema, nós tivemos um problema agora em janeiro, com material e tudo, e agora nós conseguimos colocar a TV Princesa no ar. Uhum. E aí a gente está... Fundação Cultural, o que abrange é isso. O Teatro Capitólio, daqui a pouco eu falo sobre ele, que é um tema mais polêmico. Tudo bem. Olhares para o céu e vê um disco voador, diga que você conhece alguém que anda em busca de amor. Eles nunca saberão, os teus olhos voarão, minha vida será luz. Farol de um caminhão. verdadeiro. Tarandandandaya, tarandandaya, deu. Olhares para o céu e vê um disco voador, diga que você conhece alguém que anda em busca de amor. Eles nunca saberão que os teus olhos voarão. Minha vida será luz, farol de um caminhão. Eles nunca saberão que os teus olhos luarão. Minha vida será a luz do farol de um caminhão. Eles nunca saberão que os teus olhos luarão. Vida será a luz do farol de um caminhão. Eles nunca saberão que os teus olhos luarão. Minha vida será a luz do farol de um caminhão. Eles nunca saberão os teus olhos luarão. Minha vida será a luz do farol de um caminhão. Eles nunca saberão que os teus olhos luarão. Minha vida será a luz do farol de um caminhão. Eles nunca saberão que os teus olhos luarão. Minha vida será a luz do farol de um caminhão. Eles nunca saberão que os teus olhos luarão. Minha vida será a luz. Eles nunca saberão que os teus olhos luarão. Minha vida será a luz do farol de um caminhão. Eles nunca saberão. Uma das coisas interessantes foi o dia em que eu, pelo menos convidado pela Paula, para a gente poder falar pela primeira vez sobre a proposta desse programa, questão de sensibilidade. Então ela me chamou e eu nem sabia bem onde é que era a Fundação Cultural. Aquela história que ela disse, a gente mora em Varginha, mas não sabe exatamente das coisas, sabia que existia, mas não sabia o local. Aí fui encontrar com ela na antiga estação rodoviária, aquele prédio maravilhoso, e eu lá em cima, na sala dela, com aquela vista que realmente toca a gente, porque você volta no tempo e se sente num outro espaço. E essa riqueza toda aí me fez lembrar de um fato que eu sabia, mas que não tinha juntado as peças ainda, que isso foi uma grande batalha dela mesma, de fazer com que a Fundação Cultural fosse levada para a estação rodoviária. Então, eu queria que você... Ferroviária. E eu queria que... Desculpa. Ferroviária. Aliás, eu estava vendo a estação do trem ali, mas acontece que eu me atrapalhei. Mas a Paula foi quem batalhou para conseguir que isso viesse a ser uma realidade. E eu gostaria que ela falasse alguma coisa sobre isso. Pois é. Renato, a história da estação ferroviária é interessante. Ela era um patrimônio tombado, ela foi tombada em 1999. Quando o prefeito Mauro assumiu a prefeitura, em 2001, a Raquel Nogueira era secretária de Educação A Raquel foi lá conversar com o Mauro e falou: Mauro, vamos comprar a estação, porque é um patrimônio antigo, um patrimônio tombado, e lá é muito bonito, mas estava totalmente estragado, Renato. Dava dó, estava abandonada. Aquele local ali era um local, tinha muita confusão, muitas pessoas que bebiam muito, sim, mexiam com drogas, né, prostituição. Eu já estava aqui em Varginha. Então, aí o Mauro, com a ideia da Raquel, compraram a estação ferroviária, uhum, através da Secretaria de Educação. E começou a se arrumar aquela estação, mas deu um trabalho, porque ali funcionava estacionamento, funcionava escritório de café, tinha bar lá dentro, tudo funcionando lá dentro. E o prédio estava totalmente estourado. Então começou uma recuperação. Não foi uma reforma lá, foi recuperado. Exatamente como ele era antes. Então, deu muito trabalho. Quando o prédio ficou pronto, praticamente pronto, o Mauro falou assim: vamos mudar a Fundação Cultural para cá. Só que aí aconteceram várias coisas e isso não aconteceu. Quando o Corujinha me convidou em 2009 para assumir a Fundação Cultural, a diretoria da Fundação Cultural, falei: Corujinha, então vamos mudar a Fundação Cultural para a estação ferroviária. E ele achou a ideia ótima, e aí nós fizemos algumas adaptações, porque lá, para você ter uma ideia, não tinha uma tomada elétrica. Ou seja... Não tinha, porque naquela época não existia. Exatamente, isso. Exatamente, mas estava original, vocês mantiveram tava tudo original, as coisas originais, né? Mas não precisava exagerar. Exatamente, não tinha sala, então nós tivemos que fazer algumas adaptações. Sem dúvida. E isso tudo com a anuência do Conselho de Patrimônio Histórico, claro, né, com a concordância deles. E nós fizemos, mas foi tudo embutido, rasgamos a parede, passamos fios internamente. Então hoje você vai lá, a estação é original. E está linda, maravilhosa, os funcionários adoraram. É um ponto turístico, é um ponto de visitação. Além de ser um ponto turístico, muita gente de fora, mas muita gente mesmo. Vai lá olhar, porque não são todos governantes que têm, mais uma vez eu falo isso, que têm essa visão, porque na maioria das cidades as estações ferroviárias estão abandonadas, destruídas, é verdade, e abandonadas, infelizmente. E é uma das riquezas da região, né? Todas as cidades aqui da nossa região, elas têm a sua estação ferroviária. E isso é uma tradição antiga de Minas, né? O trenzinho. Isso é uma coisa que a gente não devia deixar morrer, né? E se pudesse até resgatar. E a nossa ainda hoje... tem até uma historinha interessante, porque era para essa estação ir para outra cidade. Uhum. Uma cidade próxima daqui, que agora, né, depois as pessoas quiserem pesquisar. Eu não vou falar agora para não criar problemas, vamos dizer assim. Então, foi, ia lá, e chegou lá os fazendeiros da cidade, reuniram e falaram: não, vai matar os bois, vai explantar os nossos animais, de jeito nenhum. Aí veio para Varginha, foi quando começou o desenvolvimento da cidade, através da estação ferroviária. Que bom que não quiseram, né? Por isso que hoje você está lá, né? É, graças a Deus. E não teve jeito, né? Os bois tiveram que ceder espaço, não só para os trens, porque os trens tiveram que ceder espaço para uma série de coisas, só que hoje nós estamos precisando dos trens de volta. Os trens de volta, a ideia seria essa, né? É, então, por aí a coisa vai. Mas você colocou... algumas coisas em relação à Fundação Cultural e vários espaços que ela tem em termos de atuação. Gostaria que você nomeasse mais alguns deles, para a gente terminar depois com... Porque você falou da televisão. Então. E terminamos com a rádio, já que a rádio é o nosso tema e é onde está o nosso programa e é para quem a gente está falando, para os nossos ouvintes aqui. Vamos Exatamente. Deixar ela para o final, tá, porque é onde o programa da gente se insere, inclusive, e é por isso que a gente está aqui. Mas eu queria que você falasse alguma coisa das outras coisas também. Então, hoje nós temos lá na Fundação Cultural, a Fundação Cultural hoje virou um ponto de eventos, né? Vamos dizer assim, nós temos a Quinta Boa Música, que já fez um ano, e é um sucesso, cada dia mais a gente tem um público maior. Cada dia tem um público maior. E as apresentações são músicas de boa qualidade. Nessa quinta, na última quinta que passou, nós tivemos o conservatório. Posso te fazer uma pergunta? Porque isso é um conceito complicado. Porque, ainda mais no programa da gente, essa quando você fala música de boa qualidade. Eu encontro dificuldade de tocar nesse assunto. O que é uma música de boa qualidade e o que não é. Uhum. Eu sei que é um ponto polêmico, mas eu acho que é importante... a gente perceber que a tua função é promover aquilo que a gente possa entender como sendo educativo, como sendo cultural. Exatamente. Para as pessoas entenderem que não é que não se queira trabalhar outras manifestações de arte, mas é o papel e a função daquilo que está dentro da fundação cultural fazer jus a esse nome. Exatamente. O que eu sempre digo, Renata, a função da Fundação Cultural é ser diferente. Exato. Porque você hoje se difundir a cultura é você ser diferente. Infelizmente. infelizmente chegou a esse ponto. A realidade é essa. É. Então, lá, nós temos vários programas, já foram vários artistas lá, vamos dizer, a maioria da cidade, né? E muita gente de fora pede, a gente ainda não abriu espaço, porque tem muita gente da cidade que quer mostrar o trabalho deles. Uhum. Então, o pessoal do conservatório, toda primeira quinta-feira do mês, é o pessoal do conservatório. Se você for lá, se você ouvir as coisas, você não acredita que tem aquilo aqui. Eu acho uma das grandes riquezas da cidade. Pois é, então. Você não encontra esse tipo de atendimento, esse tipo de trabalho que tem no nosso conservatório, nas demais cidades e às vezes nas grandes cidades. É impressionante o que a gente tem aqui, não, a riqueza do trabalho que é feito lá. Eu estou falando isso, olha, eu digo uma coisa, isso eu quero que os ouvintes saibam. Eu estou aqui em Varginha, eu sou varginhense de coração, eu não sou daqui. Então eu posso falar com tranquilidade. Realmente é impressionante o que tem. Tanto que eu tenho algumas pessoas amigas de cidades outras e que estão querendo fazer um trabalho dentro da música e não conseguem espaço, ou porque é muito caro, ou porque não tem. E aqui nós temos tudo isso acessível para a população. Gratuito. É incrível. É. O trabalho deles é maravilhoso. É maravilhoso. E a Quinta Boa Música, Renato, começou com a apresentação do conservatório. Uhum. O Dinho, que hoje é o um dos vice-diretores do conservatório. Dinho. Grande Dinho, né? Um grande abraço aí pro nosso amigo querido Dinho. Um dia ele me ligou e falou, Paulo, eu estou precisando fazer uma apresentação. Eu fiz um concurso no conservatório de voz e violão. Uhum. E eu queria fazer uma apresentação num lugar que seja aberto ao público. Não, porque o conservatório é aberto ao público, mas é dentro do teatro. Uhum. Ele queria fazer ao ar livre, que as pessoas pudessem entendeu? Ter acesso àquilo lá. Uhum. Falei, vamos fazer aqui na plataforma da estação. Olha que bonito. Tem a plataforma ali que tem um palco. Falei, então, ótimo, marcamos a data e fomos fazer. Renato, foi maravilhoso, foi emocionante. Que bonito. Foi emocionante. E daí surgiu a ideia, eu falei, Peridinho, por que a gente não faz isso outras vezes? Pelo menos uma vez por mês. E começa uma conversa aqui, outra conversa dali, criou-se a Quinta da Boa Música. Tem Quinta da Boa Vista em São Paulo, vamos fazer a Quinta da Boa Música em Varginha. Pois e pegou. Pois é. E a partir daí, toda a primeira quinta de cada mês é o conservatório que se apresenta. Que bonito. Né, e tudo isso coordenado pelo Jim, que ele, o Jim é uma pessoa assim, que ama o que ele faz. Sim, né, é um sonhador, faz muito bem, idealista. Todos os sonhadores idealistas são. Eu trabalhei pessoas... muito com o Dinho, é uma viagem ao mundo do sonho, né? Exatamente. O Dinho vive num sonho que ele realiza cada ele dia realiza. Que passa, esse né? Esse sonho chega na Terra e toca a gente. Com muito. Certeza. E ele coordena isso e ficou maravilhoso. Uhum. Bom, dentro dessa linha. Teria mais alguma coisa do trabalho que a Fundação Cultural já está fazendo, e eu sei que está fazendo, e fazendo com excelentes resultados, como a gente está vendo, que você gostaria de chamar a atenção do público antes da gente falar da rádio? Teria mais alguma coisa? Porque eu sei que vocês estão com uma série de projetos, tem uma série de coisas que estão vindo, e eu sei que seria interessante falar disso, porque eu estou aqui com uma coisa na garganta, mas eu estou deixando para você falar, afinal você é a mãe do pedaço, o direito é seu, não posso eu roubar esse direito que não é meu. Vou falar do querido Teatro Capitólio. Pois é, o querido Teatro Capitólio, e é uma ansiedade, é uma expectativa de toda a população. Pois é, Renato, o Teatro Capitólio, gente, às vezes as pessoas falam assim, ah, é má vontade, não é. Não é definitivamente, isso eu defendo de unhas e dentes. Quando caiu, em 2004, caiu um pedaço do gesso do Capitólio. Uhum. Foi se trocar o gesso, fez uma licitação, contratou uma empresa de poste de caldos. Quando ela foi colocar o gesso, que tem que furar o telhado, pra você prender o prego lá no gesso lá, viu-se que o madeiramento estava todo podre. Uhum. Totalmente podre. Não tinha. A nós demos muita sorte daquele teto não cair na cabeça das pessoas isso lá durante o show. É bom que se saiba. Exatamente. E daí, só para você ter uma ideia, para tirar as madeiras de dentro do Capitólio, levou 6 meses, porque lá não pode tratar trator. Uhum. Foi manual. Nossa. Foram homens tirando madeira por madeira. E olha que são muitas madeiras, viu, Renato? E com cuidado para não estragar. Sem então. Dúvida, para preservar ao máximo. Exatamente, porque o teatro é uma coisa que você não pode deixar de jeito nenhum para estragar ou acontecer alguma coisa com ele. E aí demorou-se mais um ano para ver se colocava estrutura metálica ou se colocava o teto de telhado de madeira outro de novo. De madeira novamente. Chamou os técnicos que participou da reforma da sala de São Paulo, o Codepac, as pessoas, engenheiros, arquitetos, pessoas entendidas. Veio gente até do IEFA, de Belo Horizonte e tal. Definiu-se depois de um ano pela estrutura metálica. Uhum. Então, só daí já deu um ano e meio. né? Que o teatro ficou... Essas coisas não são tão rápidas quanto você pode imaginar. Então, às vezes as pessoas falam que estala os dedos e acontece, não acontece. Infelizmente, não é assim. Aí abriu-se uma licitação, todo mundo sabe que licitação demora. Resumindo, no fim de 2008, terminou a estrutura metálica. Cobriu, colocou o teto. Mas daí, como o teatro ficou um ano e meio sem telhado, estragou-se muitas coisas lá dentro. Sim. A parte elétrica, por exemplo, o telhado de madeira, ele era mais alto que a estrutura metálica. Então, quando colocou a estrutura metálica, a parte elétrica ficou toda em cima da estrutura. Não tinha jeito de mexer. Teve que fazer a parte elétrica todinha de novo. Estragaram-se isso. Muitas coisas. A parte hidráulica ficou sem uso. Leva e aí, tempo. Fomos conseguir dinheiro. O Corujinha conseguiu com o deputado Adair Cunha uma emenda parlamentar e conseguiu uma verba de 530 mil e a prefeitura entrou com 80. Uhum. E desculpa, eu esqueci, a primeira parte foi conseguida com o FEC, que é o Fundo Estadual de Cultura, para fazer o madeiramento, a prefeitura entrou com a contrapartida de 150, o FEC foi 250, a prefeitura 150 mil. E agora, na segunda parte, foi 530 do Adair e 70 da prefeitura. Só que aí... Fez a parte, compramos as cadeiras novas. A parte de cenotecnia hoje, Renato, você tem uma ideia? Ela é toda automatizada. É, isso é importante. Isso é uma coisa que as pessoas é bom que saiba têm que também, entender. Porque quem ia ao teatro, no caso não nosso, sabe. Não sabe, porque você vê as coisas acontecendo e eu posso dizer porque eu utilizava o teatro com coisas que a gente apresentava. Exatamente. Então, não só nas faculdades onde eu lecionava, a gente tinha algumas apresentações lá. Primeiro, eu sei que não existia nem som estéreo. Não. Eu me lembro que eu mesmo passei um fio cruzando por tudo quanto é cadeira. Exatamente. Ali, para poder fazer. Pela primeira vez, eu falei, dessa vez nós vamos estrear um som estéreo no Capitólio. Porque não tinha, porque não por nada, não é por deficiência, mas é que quando ele foi estruturado, quando ele surgiu, não existiam essas Exatamente. Coisas. Então ele era muito antigo. Então, quer dizer, pelo menos agora, pelo que você está me falando, ele está saindo zero bala, bem atualizado. Ele vai sair para não mexer mais, não vai Perfeito, precisar mexer mais. Que maravilha. É uma reforma, não é uma reforma que você faz um pedacinho aqui, outro pedacinho ali. É uma reforma definitiva, isso eu garanto. Uhum. E agora, com a partir que o Corujinha, eu queria dizer isso aqui, o Corujinha não está medindo esforços para que esse teatro fique pronto e seja entregue à população. Além dessa contrapartida, o Renato, já foi muito mais dinheiro investido no Capitólio, investido pela administração. Uhum, uhum. Nessa segunda parte vai ser mais de 500 mil só da administração, para você ter uma ideia. Poxa. Porque nós colocamos teto de gesso novo, vai ter que fazer a parte de massa corrida, cadeira nova, cenotecnia nova, toda a parte de pintura, tudo sendo feito, parte hidráulica foi totalmente refeita, tá certo? Sim. Então, assim, vai ter outra coisa interessante, vai ter acessibilidade. Cadeirantes vão poder entrar no Capitólio, porque antes não podiam. Sim, né? Nós vamos ter rampas no Capitólio. De acesso, vai ter banheiro. Isso é importante. Vai ter cadeira de obeso, que antes não tinha. Exato. Então, assim, o teatro está sendo feito, é uma reforma definitiva. Atualizado para a nova lógica e para as novas relações Exatamente. Humanas. E eu garanto para vocês que vai ficar um dos melhores teatros do Brasil. Isso Olha que eu importante. Posso garantir. É bom que as pessoas saibam disso e que tenham com orgulho, certeza, porque é algo para se ter orgulho aqui na nossa e região, sem você não sem tem dúvida. Ideia da quantidade de artistas do Brasil inteiro que ligam e falam, gente, eu estou com saudade de cantar no Capitólio. O Capitólio é uma das melhores acústicas do Brasil, de teatros brasileiros, é o Capitólio. Então a gente fica feliz com eu isso. Eu assisti algumas apresentações memoráveis, entende? Não só de música clássica, mas também. Então, a gente vê que existia realmente uma consciência de um pessoal, de uma cidade que usava do Capitólio para cultivar a sua sensibilidade Exatamente. E o seu lado cultural. Exatamente. E aí criou um buraco, não foi preenchido. Eu sei que que se tentou muita coisa, mas Você não o Capitólio consegue, era né? o Capitólio. Não, nenhum outro espaço conseguiu substituir. E outra coisa interessante, com o Capitólio, você não só aqui em Varginha, mas na região inteira deixou Sim. de vir, porque as pessoas vinham e faziam o percurso. Sim. Pós Caldas, Pouso Alegre, Varginha. E agora não tendo Varginha, isso quebrou um pouco. Sim. Então, não é só a Varginha que está doido para desmotiva para que venham para a região, porque tem um espaço a menos, Exatamente. Né, para ser utilizado. E mais uma coisa que eu esqueci também, Renato, para explicar um pouco também, nós íamos entregar o Capitólio em dezembro. Aí o Corpo de Bombeiros, com toda o direito, né? Que eles têm, claro. E com a precaução entra, deles. Exatamente, também. Que tem que ser feito mesmo. Exato. São coisas que a gente não pensa agora, que aconteceu lá com aquele trio elétrico lá. Nunca pra gente pensar que uma mas pode acontecer. Como é que chama? Aquilo serpentino ia causar a morte de tantas pessoas, né? Então, como é que você pode prever uma coisa dessa? Exatamente. Né? Então, o Corpo de Bombeiro, com todo o cuidado que eles têm, que eu acho que deve ter mesmo, parabenizar o Corpo de Bombeiros aqui. Eles fizeram o projeto, nós tivemos que nos adequar. Então, hoje está sendo feita, nós tivemos que abrir a licitação, demorou mais um pouco. Está sendo quase pronto o guarda-corpo do Capitólio, do segundo andar. A parte de prevenção, de detector de fumaça, detector luz de emergência, travas nas portas, aquelas placas indicativas, está tudo sendo providenciado. Então, agora, o prefeito Corujinha garante que no primeiro semestre de 2011 o Capitólio vai ser entregue para a população de Varginha. Primeiro semestre de 2011. Ó, declaração da Paula aqui no nosso questão de sensibilidade, hein, gente? A data já está marcada, mas eu não vou falar. Também eu não vou cobrar isso de você, mas para nós, porque nós estamos em março. Se está dizendo que vai ser no primeiro semestre... Por tudo aquilo que se esperou, nossa, gente, já é uma maravilha. Ou seja, está para acontecer. Exatamente. E era isso que eu queria que vocês tivessem quase que praticamente em primeira mão. Isso aqui é primeira mão. Saindo da boca da Paula aqui, fresquinho. E isso daí está assinado embaixo por ela, porque vai acontecer mesmo. Encontrei uma luz que escondia em mim, uma estrela seduz, seja nova ou sem fim, olho de gato se ameis, beijo de fruta, maçã, carneirinho de sabão, minha doce menina, turmalina cristalina, como a flor de algodão. Encontrei uma luz que escondia em mim, uma estrela seduz, seja nova ou sem fim, olho de gato se amei. Beijo de fruta, maçã, carneirinho de sabão, minha doce menina, turmalina cristalina, como a flor de algodão. Thank you. Bom, só para vocês que relembrarem, principalmente para aqueles que estão chegando agora e que perderam a primeira parte do nosso programa, não esqueçam que esse programa pode ser ouvido novamente lá no nosso site, depois falamos sobre isso, e essa entrevista é imperdível. Primeiro que é a nossa primeira entrevista e já colocando coisas muito importantes, que justificam não só a razão do nosso programa, o porquê dele estar aqui, qual a sua proposta, porque se insere dentro de uma lógica muito maior. Nós não estamos fazendo isso a partir de nós, existe toda uma lógica que vem da própria administração, e isso a Paula vai colocar melhor. Mas também existe aí todo um idealismo, uma vontade de fazer alguma coisa que mude um pouco, porque eu acho que é importante a gente ter essa consciência que a gente estamos vivendo uma época, e eu não quero entrar em detalhes, onde por uma questão até de mercado, a questão de lucratividade, que faz parte dessa visão de momento que nós temos, que muitas coisas que podem fazer com que as pessoas cresçam em consciência, em sensibilidade, acabem sendo afastadas do acesso maior que elas possam ter. Então a gente liga uma televisão, a gente liga uma rádio, mas a gente deixa de ter aquela qualidade maior. Então, artes importantes, a gente está aqui no rádio, a gente pensa primeiro em música, mas muitos, não só do passado, mas mesmo atuais, compositores, cantores, não encontram o mesmo acesso, porque não está na moda, não são de consumo fácil. Quando a gente fala consumo fácil, é aquilo que toca, você esgota em uma semana, semana que vem você tem que comprar uma outra música, um outro CD, porque aquilo ali se esgotou muito depressa. Porque o que é bom é para toda a vida, né, Paulo? Com certeza. Então, queria que você falasse um pouco sobre essa visão do que é bom e como você pensou isso para a Rádio Melodia. Pois é, o Renato. Eu até... essa mudança é muito difícil, porque toda mudança traz muita resistência. Né? É. Então, as pessoas acham que rádio hoje tem que ser competitiva, tem que ter em primeiro lugar nas paradas de sucesso. E a ideia da Rádio Melodia não é essa. A ideia da Rádio Melodia é aqui uma questão de sensibilidade. Né, realmente levar educação e cultura para as pessoas. Uhum. Eu sempre falo para os funcionários aqui, a gente não precisa, a Rádio Melodia é uma rádio educativa. Então ela não precisa vender aquilo que está na moda. Uhum. Ela tem que mostrar realmente, tem que trazer um público diferente para a rádio. O que está na moda, deixa para as rádios que são comerciais, que visam lucros. A maioria delas e a maioria, nós isso, não visamos lucro, nós não precisamos de ter lucro para manter a Rádio Melodia no ar. Uhum. Né, porque nós temos prefeitos que, graças a Deus, né, desde Mauro Teixeira até Eduardo Crujim e outros que nos antecederam, que pensam que a Rádio Melodia tem que ser uma rádio educativa. Então, nós temos que fazer dela isso. Uhum. Colocamos essa nova proposta, faz 2 anos que nós estamos tentando mudar, já mudamos alguma coisa, e agora, no ano de 2011, com certeza, nós vamos terminar de mudar. Então, hoje, na Rádio Melodia, nós já temos algumas pessoas que começaram em fevereiro, que foi o Dambru. Uhum. É o programa Dambru e Seu Baú, das 8 às 10 da manhã, uhum, diariamente. Uhum. Você, com questão de sensibilidade, de 8 às 9. E estamos abertos a outras propostas. As pessoas quiserem fazer programa de jazz, que nós vamos ter. Dentro da programação, já vai ter programa de jazz, de música clássica, de chorinho. Hoje a gente já tem programa internacional, programa de MPB. Uhum. Né, músicas retrô, vamos dizer assim, que rádio nenhuma toca. Mas é importante falar que retrô não quer dizer que seja uma música antiga. Claro. Ou alguma coisa ultrapassada. São coisas que são eternas. Porque o que você falou, que é bom não sai da moda. Não tem tempo. Pois é. Você escuta o Supertramp igual você escutou hoje? Quem é que não gosta? Pois é. Né? E os jovens respondem. A gente vê que quando é bom, eles próprios gostam. Os Exatamente. Que estão chegando agora, uhum, eles curtem essas coisas do passado, que para eles muitas vezes nem são. Eu falo assim, mas isso aí é da minha época. Eu falo, mas como da sua época? Isso está tocando agora, né? Então, quer dizer, o que é bom, não tem não tempo. Não tem tempo, né? Não tem tempo, o que é bom nunca acaba. É verdade. E os funcionários da rádio, as pessoas que são colaboradores, também estão entrando nesse esquema, estão entendendo isso agora, uhum, e estão fazendo o maior esforço possível para a gente poder transformar a Rádio Melodia numa rádio educativa. E eu acho que já fizemos muito, muito para isso. Nós já demos um passo muito grande. Que a gente não vá tocar as coisas atuais. Claro, é óbvio que sim, claro. Porque o atual também pode ser bom. É. Mas, infelizmente, por uma série de razões, não é o que mais prevalece na programação da maioria das rádios. Exatamente. Porque o que se procura hoje é aquele produto de consumo fácil. Não é só na música, é no cinema, em tudo, nos programas a de televisão. A televisão decaiu na sua qualidade. Uma coisa que eu não esqueço, né? algumas o meu pessoal aqui que escuta o programa já sabe, uma das coisas que podem ser ruins é a gente ficar um pouco mais velho, mas tem algumas vantagens. É. Uma delas é o fato que você lembra um pouco mais da história e percebe os movimentos, né? A gente fica mais tranquilo. As coisas vão e vêm, vão e vêm. Mas eu, por exemplo, chegava a ligar a televisão e assistir o que hoje é uma novela, mas naquela época eu vi uma Cacilda Becker, uma das maiores atrizes da história do teatro brasileiro. Pois é. Ela tinha uma apresentação, mas não era como novela, ela tinha uma peça diária em que ela tinha começo, meio e fim, uma peça de teatro mesmo, que se apresentava com toda seriedade, você ficava no conforto da sua televisão assistindo uma peça de teatro. Quer dizer, essas coisas culturais desapareceram da nossa televisão. Infelizmente, pois né? É com muita tristeza que a gente fala isso, exato, né? E infelizmente, quando... Aí a cultura vai acabando, porque sim, você não consegue colocar na cabeça das pessoas que uma música de um Supertramp, uma música de um chorinho, uma coisa muito bonita. Uma música clássica, que as pessoas têm tanto receio de poder ouvir. Nossa, é maravilhoso. Quem não gosta do barroco, você pega, eu sempre falo, você pega um Vivaldi, você tem vontade de sair dançando. É uma loucura, porque ele reproduz muito os sons da natureza. Exatamente. E os sons da natureza são eternos. A natureza tá aí, não tem tempo, né? Então nós vamos ter isso tudo agora, a partir de agora, na Rádio Melodia. E o que eu acho importante nessa tua teimosia, porque é só com teimosia que a gente só muda com teimosia as coisas, né? Foi, não foi, Scott? É que as pessoas imaginam que isso daí é uma coisa isolada. Não é. As rádios educativas, as emissoras educativas estão buscando esse espaço e batalhando. E a batalha é geral. A gente vê que em alguns centros, como São Paulo, você tem a Rádio Cultura FM, que tem essa programação. Mas lá, como já é tradicional, ninguém amola. Agora aqui, como é uma mudança e a interatividade é muito mais imediata, é que se encontra essa dificuldade, essa resistência. Pois é, né? E um detalhe importante é que com a mudança a audiência não diminuiu. Pelo contrário. Isso é importantíssimo. Né? Isso é mais importante. O que é mais interessante de tudo é isso. Porque no começo, quando nós começamos a mudar, o pessoal falou: olha, a audiência vai cair. Eu falei: não, vamos tentar. Uhum. Vamos tentar que a gente consegue. Uhum. A audiência não caiu, só a audiência aumentou. Pelo contrário. Então, mais feliz ainda a gente fica. Quer dizer que a mudança foi para o melhor e está dando certo. É uma mudança para educar as pessoas, para aguçar a sensibilidade das pessoas, né, e difundir cada vez mais a cultura, que é muito importante isso. Sem dúvida. Porque, gente, o povo sem cultura é um povo infeliz, Renato, infelizmente. Você fala uma coisa importante. Sabe por que é infeliz? Eu queria que vocês que estão ouvindo a gente entendam. Se eu consigo tirar das coisas que vêm até mim, sei lá, do entardecer, ou de uma música que eu escuto, um alimento muito mais profundo, e isso me satisfaz, eu sou mais feliz. Exatamente. Acontece que o que a gente vê hoje é que a vivência das pessoas está ficando muito rasa. A música se esgota muito depressa. A gente não presta atenção nas letras, nas poesias. Então, se a gente perde a poesia da vida, da existência, ela fica muito vazia. Com muito certeza. Imediatista, muito materialista. E tudo isso faz com que a gente fique mais pobre, mais infeliz. Então, a preocupação é para fazer com que as pessoas tenham um prazer maior de ser e de existir. Com certeza. Levar, porque isso é cultura, não é uma coisa intelectualóide de você sair por aí achando que você é um grande sabichão. É a cultura da existência, da vida. É a cultura de você se admirar com o que é belo verdadeiramente. Exatamente. Em vários níveis, seja em qualquer manifestação artística. Pra gente aqui, que somos da rádio, né? Porque quem está ajudando hoje a gente aqui, porque a gente vai colocar todo mundo, é o Francisco, o Chico, o Chicote, ele tem mil apelidos, é o rei dos apelidos, que apresenta o seu programa no sábado, que horas? Sábado de manhã. Tá ótimo, então, veja, vocês podem ouvir, então, que eu recomendo. Tá vendo? Então, nós estamos aqui com toda uma equipe, ele que está dando assessoria aqui, mexendo nos botõezinhos, ajustando as vozes da gente. Então, a gente percebe que todo esse trabalho é um trabalho que faz com que a gente aumente a paixão, o prazer. Nós estamos aqui movidos por isso, não é? Exatamente. Então, eu acho que é até importante que você coloque que a preocupação da rádio é ir por esse caminho e não tem uma visão de lucratividade, não é? Isso as pessoas que eu vêm, falo. Muitas pessoas vêm até para fazer isso também por idealismo, não é? Exatamente. Aqueles... Isso é exemplo aqui. Nós estamos com o Dambru, o Renato Tavolieri, que está aqui, o Monteiro, o Barreto de manhã cedo, né? O Raimundão, que é o programa de meio dia às duas, todos são para o Idealismo, porque tem sonhos, que eles, um sonho de querer melhorar a vida das pessoas. Sim, sim. E através de música, de informação, de cultura, é uma das maneiras de fazer isso. E uma coisa que ajudou muito também, o Renato, foi a entrada da Ceila Mara aqui na rádio. Sim, não tem como esquecer disso. É, porque a Ceila foi importantíssima para essa mudança. Né? Ela veio de fora, ela veio de uma rádio comercial, que são amigos nossos e tal, a gente não tem nada contra, pelo contrário, né? Uhum. Mas ela veio de uma rádio comercial e ela se adaptou à rádio educativa. E hoje é uma grande defensora da proposta. Exatamente, ela tem uma visão, né, daqui, bem diferente daquela que ela tinha, ela mesma fala isso. Por isso que nós estamos já programando um programa de... A nossa, não sei se é a próxima, mas uma das próximas entrevistas é com ela. Porque a gente tem que dar seguimento a isso. Exatamente. Porque vocês que estão ouvindo a gente, agora estou falando com vocês que estão ouvindo a gente, é importante que vocês percebam que nós estamos fazendo tudo isso aqui, mas em função de vocês. Então é como se a gente estivesse numa sala de visita explicando a nossa lógica. Exato. Nós estamos levando uma série de coisas até vocês, mas é importante que vocês entendam as nossas razões. Por que que eu escolhi esta música e não aquela outra? Por que que eu estou prestando atenção e fazendo vocês perceberem as nuances de uma letra? Porque isso daí foi alguma coisa que eu aprendi. Sensibilidade se educa. Eu tive pessoas que me mostraram essas coisas e sei como isso mudou a minha vida. Então a gente vê hoje, eu como educador, percebo que essas coisas não estão tão acessíveis. Quando tem uma chance de ter um microfone como esse que diz, fala dessas coisas para as pessoas, eu falei, gente, não podemos perder essa oportunidade que é histórica. Exatamente. Agarrar isso com as mãos. Outro exemplo que eu queria dar aqui é o Chicote, que está aqui na nossa frente. O programa que o Chicote faz hoje é um programa extremamente educativo. Ele conta a história dos artistas dentro do programa dele. Isso é importante, né? Ele fala a história da música. E as pessoas leem o programa que o Chicote fazia antes. Né, Chicote? Então foi uma grande, eu acho que foi uma grande conquista sua. Pra eu te parabenizar aqui, de público, aqui na frente dele, porque o programa dele está excelente, como o programa de todos os colaboradores e funcionários da Rádio Melodia. Entendo. Eu estou falando de Chicote porque ele está aqui na minha frente. Entendo. Né? Mas hoje, se você for ver o nível dos programas da Rádio Melodia, são níveis que ninguém pode, não existem críticas. Uhum. De todos, tanto de colaboradores quanto de funcionários. É. E é interessante isso que você está falando, porque a gente percebe que isso tudo também exige da gente pesquisa. Exatamente. Eu próprio, para fazer esses programas, eu vou buscar, então vou pegar alguns dados, eu fico sabendo um montão de coisas da vida dos artistas que eu não sabia. Então até nós fazemos dessa proposta que é educativa, para que as pessoas aprendam mais sobre as razões da arte surgir, a gente também cresce. Então estamos todos aprendendo todo o tempo. Com certeza. Né? E isso faz com que as coisas nos deem maior prazer. E a gente gosta mais delas, a gente quer ouvir de novo, porque entende. Isso daí é muito rico. E eu acho que as pessoas têm que saber. A vida da gente é um eterno aprender, né, Renato? Você não você para no tempo, você não quer aprender mais só nada. Só não aprende quem está morto. É, exatamente. Esse não tem razão mais o que aprender, de viver. Né? Se você não sonha com coisas melhores, se você não tem aquela visão que você vai conseguir melhorar lá na frente, então não tem razão para viver. E a nossa sensibilidade se educa. Eu acho que isso é importante. Por isso que a questão de sensibilidade é uma questão de educação. Então a gente. Exatamente. Uma das resistências grandes, Chico, não sei como é, se você encontra, eu percebo que às vezes eu coloco isso com muito tato, as pessoas dizem, eu não gosto de ópera. Eu também não gostava. De repente eu comecei a entender a lógica, eu até vou colocar, já está programado alguma coisa, mas a gente vai aos pouquinhos. Eu prometo para vocês aí que estão me ouvindo que nós vamos bem aos pouquinhos, eu vou explicando tudo, mas eu falo hoje, em alguns momentos eu escuto e choro de emoção, porque é lindo. Existem manifestações, não só com a beleza da voz, mas realmente a história. São as novelas de antigamente, as novelas de hoje, as grandes histórias de amor e de tudo mais, começaram lá. É. Os grandes musicais que a gente assiste, que a gente se emociona, começaram, vieram tudo de lá. Então é importante a gente resgatar, porque aquilo continua tão lindo como sempre. Só que alguém precisa pegar a gente pela mão e ensinar. Senão eu vejo um bando de louco gritando que nem doido, eu não entendo nem porque estão gritando, eu vou sair correndo e vou achar um horror. Mas não é por aí, né? Com certeza. Então, tá. Thank you. todo dia bem cedo. Ela vem me buscar pra dançar uma valsa no terreiro do céu. Ela nem me pergunta se é sonho ou real. E seguimos dançando entre as nuvens do céu. Todo dia bem cedo ela vem me buscar pra dançar uma valsa no terreiro do céu. E eu me perco em teus braços, alegria sem fim. Depois entro nas nuvens e ela dentro de mim. Bom, pessoal, voltando aqui, eu avisei vocês que nós íamos ter programas que iam ser verdadeiro papo. Se deixar, eu e a Paula só falamos, nem tem música no pedaço. Porque é uma hora só e é pouco pra gente. Pouco. Mas uma coisa eu digo, não é só porque falamos bastante, é porque realmente o que a Paula faz e a área que é sob a responsabilidade dela é muito ampla e muito importante. Então, tem muita coisa para se dizer. A gente poderia ficar, não um programa, acho que até não é justo. Por isso que eu acho que vai haver um momento. E quando o Capitólio foi inaugurado, você volta. Com certeza. Tá aqui a promessa. Com certeza. Tá bom? Olha, gente, é uma promessa dela com a gente. Primeiro semestre. Isso. E ainda tem que ser no primeiro semestre. Tá aqui o Francisco na minha frente como testemunha, certo? Então, já fica combinado. Mas eu queria saber... para dar continuidade para o papo da gente, o que mais você gostaria de dizer sobre tudo isso que a gente levantou, ou se estaria faltando alguma coisa, se tem algum ponto que você gostaria de reforçar? Não, projetos nunca param, né? A gente tem um monte de projeto agora e tal. Hoje eu consegui uma coisa de primeira mão que eu já vou até adiantar. Nós vamos trazer o Minas ao Luar para Varginha. Olha, dia 30 de abril, está marcado até a data, né? Não faz 30 tempo de que eu estou tentando. Vamos aí conseguimos o hoje, o Corujinha entrou no circuito, conseguimos trazer o show para cá. Olha que bonito. Então vai ser... É muito bonito o Minas On Air. Muito, muito. Então já vou convidar de antemão a população para cá. E eu queria dizer, gente, agora eu vou falar um pouquinho do Renato Tavolieri. Bom, aí já entrou a gente. Eu não podia deixar de fazer isso, né? Porque o Renato, como ele já falou, que eu acho que foi amor... Eu, da minha parte, foi amor à primeira vista, viu, Renato? Eu me encantei com ele dando a palestra. Depois a gente vai conversando, vai conhecendo mais as pessoas. gente vai vendo o ser humano que as pessoas são, a gente fica cada dia mais encantada. É, mas isso é verdadeiro, eu não sou de jogar confete nas pessoas, não. O Renato, gente, ele é pedagogo, foi graduado em pedagogia em língua inglesa. Ele já morou vários anos na Europa, nos Estados Unidos, uma pessoa que já viveu muito. Não em idade, viu, Renato? Em idade também. De vida, eu não tenho como negar esse fato. Aliás, isso daí eu vivo falando sempre, mas em idade também. Não, o importante é a idade da alma, não a idade do corpo. Eu sempre falo isso. Ele é mestrado em ensino à distância, em uso de mídia em computador. Então, uma pessoa que tem uma vivência extremamente cultural. Ele dedica a vida dele a educar e difundir a cultura para as pessoas. Então, quando eu fiz esse convite que ele aceitou, a equipe inteira da Fundação Cultural ficou muito feliz com isso, que sabia que isso ia agregar vários valores à Rádio Melodia. Como vocês estão vendo, que eu tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando o seu programa, Renato, estão ficando cada dia melhores um pouco. Com certeza, eu não tenho dúvida disso. A sensibilidade delas cada dia está mais aguçada. Esse é o meu desejo, não tenho certeza, mas eu espero que sim. O Renato, ele tem um projeto inovador que chama Casa da Pedra, né, Renato? Depois Eu acho que as pessoas que já estão acessando... Isso, o site. Porque isso começou bem agora, né? A gente já deixou uma página interativa nessa página, que é lá na www.acasadapedra.com.br. Já tem a página para o programa, a questão Exatamente, de sensibilidade. E lá eles podem acessar as outras propostas, porque tem uma série de opções para as pessoas trabalharem a sua sensibilidade também. Pois é, então as pessoas que ouvem para o seu programa podem acessar esse site, que com certeza vão sair enriquecidos de lá. E vão dar ideia, a gente queria pedir também, Renato, para as pessoas darem ideias do programa, se estão gostando, se não estão gostando, fazerem críticas, isso. Tanto construtivas, mas críticas construtivas, que sejam construtivas. São muito bem-vindas. Né, que toda crítica construtiva é muito bem-vinda. Né? Não só no teu programa, mas também para a rádio, na nova programação. Porque a gente pega muito telefone. Entendo. As pessoas ligam para cá para elogiar, muita gente. Né? E a gente queria, se as pessoas tiverem alguma crítica, alguma coisa, pode estar fazendo. Que a ideia nossa é melhorar cada vez mais a programação. E eu tenho certeza que o programa do Renato Tavolieri, Questão de Sensibilidade, melhorou a vida de muita gente. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, Renato. Esse programa, enquanto nós estivermos aqui, ele vai fazer o maior sucesso. Daqui a gente vão estar precisando aumentar a hora dele, porque uma hora eu acho que vai ser pouco. Nossa. Né? E daí aí a gente eu já não sei se a gente não está viajando muito. Tá nada. Eu só tenho ouvido elogios. Ainda está muito no início. Está muito no início, eu não sei. Mas pelo menos todas uma as pessoas coisa você sabe. Que vêm falar comigo elogiam muito. É feito com muito carinho. É. Né? Agora, você está falando disso, dessa interatividade. Eu acho que é uma das coisas novas que o rádio tem, que é essa possibilidade de associar a rádio com a internet. Isso. Porque a interatividade a rádio sempre teve. Fosse por telefone, ou então nas antigas rádios, onde tinha o auditório, a torcida, né? De toda aquela... As rainhas do rádio que se voltavam. Quer dizer, o rádio sempre foi alguma coisa que mexeu muito. E eu não sei porquê. Gosto de televisão, acho que o visual é muito importante, mas o rádio é alguma coisa que você carrega para qualquer canto, né? Exatamente. Você leva para qualquer espaço. Hoje celular, você põe... O celular tem rádio. De qualquer onde você vai, tem rádio. Ele é muito infinito. Se bem que a televisão também está aí. Mas eu acho que essa associação da rádio com a internet que a gente tenta fazer, quer dizer, então tem aqui o pessoal do programa nosso, eles podem ir lá na página e lá tem um lugar para comentários. E a gente, na medida do possível, vai tentar interagir Exatamente. Com eles. E tudo aquilo que for em relação a propostas, é óbvio que estamos abertos. O Renato, eu ainda vou falar para você que eu acho que a audiência da rádio é maior do que a televisão. Eu porque qualquer empresa, qualquer lugar que você trabalha, tem sempre um radinho ligado. Sim. E televisão não tem jeito, você tem que parar. Outro programa, o que você está fazendo para assistir. Sim. E rádio, você vai fazendo. Automaticamente pode ficar como som de fundo. Exatamente. E a televisão não. Ela, não tem jeito, ela te absorve, você tem que olhar para ela. É, né? Exatamente. Então, nesse ponto, o rádio te acompanha em mais espaço. Você está tomando banho e está ouvindo rádio. Está tomando banho de televisão, nem sempre é possível, né? Principalmente quando você estiver lavando a cabeça. Não tem jeito. Tudo bem? Bom, eu queria, em primeiro lugar, dizer. A primeira entrevista foi com a Paula por milhões de razões. Primeiro porque ela falou tudo isso tão bonito da minha pessoa. Eu não sei se a gente corresponde a tudo isso. A gente tenta, mas tem um caminho às dúvidas, como diria o nosso amigo português. Mas eu queria dizer que ter você aqui no primeiro programa não é só uma coisa que me deixa contente pelo carinho que eu tenho por você, que também é aquelas coisas que a gente não sabe explicar. Bater o olho e é recíproco, né? Mas também porque, de fato, se eu estou aqui, é por sua causa. porque você está imprimindo esse tipo de mudança, porque você tem esse idealismo, porque você de fato quer fazer alguma coisa que marque a história, a administração da qual você faz parte e que marque as pessoas também. E eu só estou nisso porque você tem essa visão. Porque a gente sabe que isso não encontra tanta possibilidade de acesso às pessoas. Não são todas as rádios, não são todos os espaços que são abertos ao que verdadeiramente toca a nossa sensibilidade, ao que nos educa e nos faz pessoas mais infinitas, mais profundas, mais conscientes, mais participativas. Então eu é que tenho que agradecer, até falo isso no meu primeiro programa, que eu tenho a agradecer o convite, porque é alguma coisa que vem muito atender a um sonho da gente, porque eu já tinha lá na internet, de repente eu tenho internet e tenho um microfone aqui com a assessoria maravilhosa desse pessoal aqui, que a gente está aqui, está em casa, é uma delícia estar aqui. Ah, com certeza. Né? Com todo esse apoio. A equipe da Rádio Melodia é uma grande família, muito, né? É verdade, é muito gostoso e todo mundo está junto, de mãos unidas, né? Então eu te agradeço. Imagina. Tem a sua promessa de volta para a inauguração. No primeiro semestre de 2011. Capitólio, minha gente. E ainda eu quero ter o gosto de dizer, olha, a inauguração vai ser com esta programação. Olha que coisa gostosa. Vamos fazer fila lá na porta, vamos passar a noite para ser o primeirão para pegar um lugar bom. Olha lá, né? Você vai ver que isso vai acontecer. Queria que você se despedisse do pessoal. Te agradeço novamente e... Ao mesmo tempo que você se despede, eu quero que você fale do seu gosto musical, da pessoa que também curte música, para poder ir um pouco nessa linha do final do programa com as músicas que você gosta, para ir em tua homenagem. E muito obrigado. O Renato, eu que tenho que agradecer. De novo, vou dizer, a Fundação Cultural, principalmente a Rádio Melodia, agradece muito você estar aqui fazendo esse programa, porque vai enriquecer muito a nossa, além de enriquecer a nossa programação, vai ajudar as pessoas que estão ouvindo o programa. Eu já falei isso, vou tornar a repetir, não tenho dúvida disso. O meu gosto musical, Renato, é mais MPB. Eu gosto muito de música clássica, gosto de música barroca, gosto de chorinho. Ah, que delícia. Gosto muito de músicas assim. Mas minha paixão é MPB. Eu adoro Chico Buarque de Holanda, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Paulinho Pedra Azul, Luiz Melodia. Não tem muita coisa em comum. Tá vendo? Eu não sabia que você também gostava disso. Zeca Baleiro. Eu gosto mais desse estilo musical de MPB. Perfeito. Gosto muito de Beatles, Supertramp, Pink Floyd. Gosto de Raul Seixas, então, adoro Raul Seixas. Nada difícil preencher os nossos espaços musicais com o seu gosto, né? Tá fácil ou não tá, Francisco? Facinho, né? Então, tudo bem. Eu queria também agradecer o apoio do Francisco aqui no programa de hoje e agradeço você novamente e me despeço de vocês com questão de sensibilidade, prometendo que em breve teremos novas entrevistas. A Sheila, nossa diretora, já está marcada aqui, a Sheila Mara, com a equipe. Ela vai trazer algumas das pessoas para todo mundo conhecer, porque acho importante que todo mundo conheça todo mundo, né? E também queria agradecer, sem dúvida, o nosso prefeito, porque se a Paula está aqui, se eu estou aqui também, indiretamente todos nós, é porque existe uma administração que apoia a cultura e que faz com que essa linguagem, esse diálogo e toda essa proposta sensível seja possível. Então, exatamente, é importante que a gente veja que isso existe. Eu vou deixar você terminar o programa de hoje como se fosse o programa seu. Olha que gostoso. Nossa, eu quero ser seu ouvinte. Que responsabilidade, não, gente. Não. Imagina. Olha que gostoso. Essa foi boa. Fala a verdade. Você que vai dizer, você vai fechar o programa de hoje. E isso daí vai ficar histórico. Vou deixar isso gravado em especial lá no site. Não, não faz isso não, Renato. Não, eu queria agradecer também mais uma vez a oportunidade de estar aqui, agradecer ao prefeito Eduardo Corujinha, que, como você já disse, se não fosse ele, nós não estaríamos sem aqui, dúvida, com certeza, dúvida. Porque é um grande defensor da cultura, né? É o nosso prefeito. Tanto o ex-prefeito Mauro Teixeira quanto o atual prefeito Eduardo Corujinha são dois grandes defensores da cultura. E a gente está aqui para fazer o melhor para a população de Varginha, porque tudo é uma questão de sensibilidade. E espero que a sensibilidade de vocês esteja muito bem aguçada. Música. As pessoas falam das outras com mágoa. Ao invés de matarem essa sede com água. Água do olhar dos meninos, filhos, sobrinhos e afilhados. Estamos quase ilhados e dando maus exemplos, deixando de fazer amigos e fazendo tormentos. Vivemos um tenso momento onde o sorriso tem que valer mais que a fúria, pois o coração é quem tudo segura e muitas vezes se desfaz em dor. Ele nasceu para o amor. Ele não tem tempo nem idade. Nasceu para a felicidade. E quem não quiser ser assim, não pode olhar para mim, pois estou longe da inveja. Quero aprender mais e não competir. Quero o que sempre vivi, ter mais amigos e caminhar pelos trilhos. Chegar sempre onde está o amor, seja a longura que for, quero simplesmente chegar.